19895, Azul 4 Armenas, obrigado, boa noite. Bom, e Salvador, boa noite, Azul 4062, final LS X-Ray, pista no zero. 0062, continua a aproximação, aguardo que estarei. Continuando, aguardando Azul 4062. Oi, Salvador, muito boa noite, 18850, fala 0. 21868, mantém a posição. Até. Controle Salvador, gol no 7-2, formação alfa. Gol 172, via chegada Mari, de separar 3.000 pés, o ajuste no 014. 3.000 no 014, gol no 172. Passando 023, Walter arrived, sent to 4,000 feet, 10-8-1-0-4. Vamos autorizar o nano zero, azul 4062. Zero 98, se chama o centro Recife na frequência 2685, alternativa 125, decimal 45. 12685, obrigado, boa noite. Autorizada a minha manter após tratando na curva. Pode tratar na curva, também mantém por 0. Boa noite, meu. Azul 4062, Azul 10, direita 121, ONU. 121, direita, Azul 4062, obrigado. Noite, Azul 4062, livrando. 4062, autorizado Alfa Kilo, Pad 3, posição 04. Alfa Kilo, Pad 3, posição 04. 8868, decolou aos 13, 119, 35. 1935, boa. Boa noite novamente, o Xanar 6224, transmissão Aracaju. Quatro, autorizado, Aracaju, nível 190, decola 10, curva esquerda, saída Puca, perdão, saída Conde, via Golf 677, controle Salvador, opera 11935, aciona 0271 no transponder. Corrigindo, transmissão 190. 190, bom, 8000, na Conde. 0271, meia 224, passando para o Brasil. 224, pronto, Gustavo, estacionamento. Para. Alô, comandor, boa noite, está mais seguro ainda. Siga mais seguro ainda. Estamos na ponte número 9, autorização de rebote, remota número 13 do Pai Fono. Sim, estou autorizado na reposta de término. Ok. O 172 é separador de reposto, reposto estabilizado. Foi, viu, reposta. Passaria 2228 na remota 12. 2228 aguardo para o tiver estacionamento. Aguardando 2228. Oceania 6224, voltando. Prossiga. Você pode coordenar junto ao centro do nível mais baixo para Caju? Confirma o nível solicitado. Aqui é o 150. Gente, autorizado, 150. 150 autorizado, obrigado. ULS, Gol 972. 972, Torre, 1895. 8295. 3218, permanece guardando, confio. Confirmo 2218, observa o reboque ingressando na remota no 3, após estar autorizado. Se tiver que estar na mente, chamando para um passe. 7, graças, 2218. E pouso autorizado. Airport Conservancy 3 descend without restrictions to for travel 2. Descend 2000 feet for Nico 04. Descend 2000 feet, Canadian 014, Portugal 003. Portugal final and request establishment. Descend 2000 feet, Portugal 003. Salvador? 090 grau 04 nosso. Solo tá mais que Zulu, ninguém informa, já está sanado na remota 13, grato, colaboração, boa noite. Gente. 1168, a 61 milhas, sobre o nordeste do Salvador, seu sinal está encerrado. Mantenha o nível 910, chame o controle Aracaju na frequência 20.3. 203. Autorizado táxi Apache 1, taxi Índia, ponto 0101895, ajuste no 014. Gente, via Apache 1 e Índia, ponto 0195, ajuste no 0202. 1172, autorizado táxi Alfa, reporte antes de Juliette. Alfa, Juliette. Control 023, established ILS runway 1. Approach 023, tower 118, 1095. 1095, approach call 023, there's a minute. Salvador, 18, approach call 023, established ILS 10. Control 023, clear to land runway 10, 090 degrees, 049. Tu entra no 910, é Porsche Call 023. Antes da Juliette, gol 972. 972, ingresso de Juliette, posição 07. Juliette para o 07, gol 972, ingresso para o Na 391, disse que chegada bom para 4 mil pés, o ajuste no 014. Recebi chegada bom para 014 para 4 mil, 391. Autorizado Go, Batalha 2228, quando estiver pronto, estamos lá para o final. Afirmativo, Batalha, após o tráfego, a linha mantém os três. Seja, após o tráfego, a linha de mantém, Batalha 2228. Ground 023, I'm ground at 30, right to 1, 200, small 1. Right, 1-1, at 1, small 0, okay. Salvador, Salvador, muito boa noite, at 1, small 0, 23, I'm showing there on taxiway Alpha. Portugal 023, approve the taxiway Alpha, Juliet, Gate 11, Manebro. Alpha, Juliet, Gate 11, on April 1, at Portugal 023. Aos 32, 11935. 1935, patrulha 228. É 2243, táxi, vem. 71, táxi índio, ponte pelo no 0, chame torre 1895, existe no 0, no 4. Fazer isso, 3, mantém position before Juliet. All in position before Juliet, the Porsche will be to the 3. Juliet, gate 11. Gate 11, never mind, I'm going to go. Chené é autorizado a linha de colapso Chené, 090 graus, 629. Afirmativo, aos 3.119.35 morro. Salamã 284, acerto radar na decolagem, subo para o nível de 150 e saio da ponte. Então, 3891, descem inscrições para 2010, o ajuste no 014, autorizado a final e o LES reporta estabilizado. Tem inscrições para 2000 no 014, reportaria estabilizado na final da X-ray 3891. foram... Bom dia. Roger, 6258, passou 223, para 150, para o Edmar. Chamando a 258, boa noite, recebi chegada Mari para o nível 050. 050, via chegada Mari, sentido Bravo. Quando possível, para o Edmar, na senhorita? Hoje vai ficar. Está sendo a proa, obrigado. Sinal pista vista, são 389. São 389, torre, 118, decimal 95. 395, obrigado, boa noite. Para o canal 62, poderia coordenar a prova utilizando o automóvel 3, 8, 9, marcador externo, está 10. Está 3891, pouso autorizado. Está 10, 080, 0 graus, 059. Depois está 10, 3891. Olha 2228, passando 120, consegue coordenar direto ao destino? Certo, aguardo 2228. Obrigado, aguardando. Passando 2228, vou direto Conquista, chama Recife na frequência 126.0. Direto Conquista, sendo Recife 120, passando 2228, grato, bom dia. Oceano 6224, 62 milhas, nordeste do observador, seu radar está encerrado. Patrão nível 150, chama para o hotel Ilhéus, questão, hotel Aracaju, a frequência 120, decimal 3. 203, Oceano 6224, bom dia. Salvador, Salvador, buenas tardes, 291, Libra. 3891, autorizado Alfa Juliette, posição 09. Portão 09, buenas semanas. Autorizado final ILS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, não copiou o resto da informação, sem preço. Autorizado final ILS, reporte estabilizado, Oceano 6224. Localizador 6258. Oxalá 6258, torre 1895. 295, uma ótima noite, cuidado 6258. Torre Oxalá 6258, está no localizador, capabito. Oi, boa noite, pouso autorizado, pista 10, 080 graus, 05 graus. Livre pouso na 10, ciente 1258. Autorizado Alfa Juliette, Wilson 0571. Alfa Juliette é o 0, 5 do Batista, 6258.